47, vai tocar pra tu se sente à vontade. O Pedrinho vai cantar, aí tu se sente à vontade. R7, vai tocar pra tu se sente à vontade. O Pedrinho vai cantar, aí tu se sente à vontade. Quando a melodia bate, fica melhor ainda, fica melhor ainda. Esse aqui, tudo volta, vai! Solta o ponto, solta o beat, e o baile entra no clima. Solta o grave, solta o beat, e o baile entra no clima. Solta o ponto, solta o beat, e o baile entra no clima. Solta o grave, solta o beat, e o baile entra no clima. À vontade, o Pedrinho vai cantar, aí tu se sente à vontade. R7 vai tocar pra tu se sente à vontade. O Pedrinho vai cantar, aí tu se sente à vontade. Quando a melodia bate, fica melhor ainda. Salve, Carlai! Pra quem não me conhece, fiz o Patati aqui, certo? Na voz, prazer, é nóis. E pra quem já me conhece, já sabe que toda quarta-feira, às 19 horas, tem vídeo novo. Então, aí, se inscreva no canal pra sempre receber uma notificação, certo? De quando saiu, porque os primeiros que estão comentando, eu sempre vou mandar um salve, certo? Não dá pra mandar salve pra todo mundo, porque é muita gente comentando aqui no vídeo, certo? Mas vamos dar um like, quero que esse vídeo aí chegue a 30 mil likes, certo? Então vamos dar like, compartilha lá no Face, curte a página Face Patati, certo? Tamo juntão. O Face, se você quer me seguir, quer conversar comigo, Pedro Felipe de Jesus Dias, certo? E as redes sociais são essas. Instagram, Face Patati, certo? Então, família, nós estamos pesadão, vem com nós e tá ligado que você passa de ano.